pra dançar na pista. Entre quatro paredes faz o que ela gosta. Sabe aquela sentada que ele perdeu? Quebra! Agora é tudo meu, seu coração não faz tudo. Agora ela só bate com bumbum, seu coração não faz tudo. Agora ela só bate com bumbum. Produções, 7799